Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. Todo mundo tá ouvindo a rádio dos shows internacionais. Desculpe o atraso, são 6 horas e 11 minutos. Pretinho Básico tá mais uma vez ao vivo da casa do seu ouvinte. O Pretinho Básico fala hoje ao vivo da Zona Sul de Porto Alegre. É nóis. Da casa da nossa querida Mel Mussi. Os aplausos são pra Mel! É gloriosa! E aí, Mel? Boa tarde, pretinhos. Boa tarde, ouvintes, amigos, olha, família. Muito obrigado, Mel, por ter nos recebido aqui. Bem-vindos na minha casa. Nessa mansão da Zona Sul de Porto Alegre. Aí, Mel. Aí, Mel, trabalhou de radialista já, Mel? Hoje, ancoragem de Mel. Tem uma ancoragem de Mel. Muito legal. É, a Mel, Mussi, mas não é o Mussi de Mel. Parabéns, pretinhos, pelo programa. É muito bacana. A gente se liga, vocês fazem parte do nosso dia a dia. É muito bacana. Parabéns. Que legal. Então está, a gente vai combinar. Vamos embora. A gente vai combinar que está proibida as piadas com o sobrenome Mussi da Mel, ok? Não podemos fazer piada com o Mussi. Deixa eu apresentar quem está aqui. Everton Cunha está do meu lado. Chimarrão pronto. Cajeta aqui. Oh, e aí, beleza? Tudo bem, tudo certo, já estão servindo o entrecô pra gente aqui. Olha que profissional. Tá muito bom, a carninha tá muito boa. A casa aí, da parabéns Mel aqui. Ao assador aí. O Potter tá aqui, gostou da carne, Potter? O entrecô de Aceguá, pertinho de Canguçu. Ela é de Canguçu. Exatamente. Conheci o olha o objeto, galera! Ó, o Faustão já tá aqui, o Faustão tá aqui. Tá aqui o Anônimos. Olá! Tá aqui o Zacarias. Ai, jogou um cachorrinho, olha aí. Quem mais tá aí? Joel! O Joel tá aqui. Porazinho tá com a gente e aí, também. Tudo beleza, tudo certo. Tô em casa, né, meu? Uma quadra de casa. É verdade, aqui. Porã veio de. Ah, pé ou veio de bike? É, eu vim de carro, cara. É inacreditável. Eu vim de carro porque eu saí atrasado, cara. Eu derramei o chimarrão tinido nas minhas pernas e no chão, cara. Eu vi, e não gritou? Eu aguentei no osso. Muito se bem, tivesse, até porque fazer. É só osso aí, né? Sim, por isso. Se tu tivesse tomado cerveja, não teria acontecido pelo isso. Amor, Deus, alguém me ajuda, o Marcos Pianges tá com a gente também. Eu tô constrangido com a bagunça que a gente já fez em 5 minutos. A gente chegou em 5 minutos, derrubou cerveja, que o Potter é o único que tá bebendo hoje aqui. Derramou chimarrão e derramou toda a farinha ali atrás, aqui, ó. Derramaram a farinha! O nosso querido Geiso atravessou a cidade pra estar aqui na Zona Sul, Geiso. Não gosto daqui, meu. Ô, meu, quantos bombas, Geiso? É de chinelo. Tomar, meu. Chinelinho. Só tem chinelo aqui, meu. Chinelo é tudo, meu. Quantos bombas pra chegar aqui, Geiso? Três, só. Nossa senhora. Um no triângulo, um mais além aqui, meu, e agora cheguei aqui. O Geiso saiu meio dia de casa pra chegar aqui e agora. E no meio do caminho encontrou o Paulinho Brito. Boa tarde. O Santana também tava ali, né, Santana? Estamos de ouvido aqui. Porque estamos no jogo do Grêmio. O Grêmio tá jogando, né, Santana? Daqui a pouco o Dr. Oseu vai passar o placar do Brasileirão. O Figueirense tá jogando, o Avaí tá jogando. Ô, Caetano, o que achou da Mel aí, Caetano? Mas linda. É todo mundo lindo, linda, cara. Impressionante. Cabelo maravilhoso. Ah, lambeu a vaca. Canta uma pra ela. Canta uma pra ela, Caetano. Canta uma. Você é linda, mas que demais. Você é linda assim. Essa canção é só pra dizer e dizer. Aê! Tá todo mundo, todo mundo que tá aqui tá apresentado e tem o auditório mais animado do Brasil. Obrigado, Maurício. No caldeirão. Cara, eu vou ficar um ano pedindo desculpa, cara, por isso. Eu né? deixo de estar secando o Grêmio agora pra vir aqui fazer o programa e não só eu vou te pedir desculpa durante um ano, Lelê. Não, legal, cara. Por eu tô ter esquecido muito feliz. De te apresentar. Tô super feliz. Vamos cantar a musiquinha do Lelê. Boa tarde. Boa tarde, Lelê. Cara, desculpa, é um prazer estar aqui. Muitas emoções na casa. O churrasco tá maravilhoso, cara. Lelê, é o primeiro pretinho na casa do ouvinte aqui do Rio. Não, já fez. Até na praia já fui. Foi na praia. Mas geralmente assim, eu sou o último dos últimos a ser escolhido. Ninguém se lembra de ti. Não é verdade. Sabe por quê? É porque o Lelê fica depois na casa dos ouvintes bebendo a cerveja que tem. Então a gente não traz muito ele. Mais uma vez o Big nos trouxe aqui na casa do ouvinte do Pretinho. Hoje é sábado 22 de outubro, dia do paraquedista. Opa. E também dia do rádio amador. Eu gosto muito de paraquedista que não, se der algum problema com paraquedas, não volta pra reclamar, né? Eu queria trabalhar no saque de paraquedas. Qual é a diferença do paraquedas e do preservativo, tu sabe? Ei. Se o paraquedas falhar, é uma pessoa menos. Se o preservativo falhar, é uma pessoa mais, né, gente? Muito boa essa, né? Muito boa, Maurício. E bom. Também é nosso dia, que é dia do rádio amador. Aqui é tudo amador. Eu me recuso, né, a comemorar isso. Mas nós somos amadores dia, de rádio, né? Toda semana inventam um dia lá que é o dia do rádio, do radialista ou do rádio amador. Maurício? Pois não, Everton? Duas coisas. Primeiro, gol do América. Ai. Feito! Chupa, Celso Rotti! E a segunda coisa... E a segunda, me deram um pote com granola, maçã... tudo, e agora ou eu faço programa, essa eu como aí é a grande granola do Magnata. Te embriaga com essa granola aí, pra galera Everton. Essa granola. Obrigado. Aí, pra galera de Canguçu, toda a rapaziada que tá aí, porque eu tô fazendo reggae na Zona Sul, né? Tô fazendo a regueira, tava ali na beira do Guaíba agora, e cheguei com a granolinha pro Mr. B. Nossa, tá bem prontinho o pause, né, tava cara? Ali no cachimbo, né, papai? Tava ali na Praia do Cachimbo. Ah, ali no cachimbo. Na Praia do Cachimbo ali, também depois fui na ponta do Dionísio, sabe a ponta do Dionísio? A ponta do Dionísio ali, onde tinha o Timbuca. Eu fico sempre ali na ponta do Dionísio, é uma loucura. Mandar um abraço também pro nosso outro patrocinador, a Devassa, do programa da Seis. Ô, tá com a gente aqui na casa da Mel. Geladíssimas as cervejas aqui. Palmas para a Devassa! Não que eu tenha bebido. Olha aliás, aqui, ó. O pessoal que tá com um copo no chão aí, cuidado que o Valmor tá de olho nos copos. Quem é o Valmor? Aí, o Valmor é o poodle da família. Potter! Potter, entrevista. Poodle, cachorro. Calma. Olha o Shih Tzu, galera. Vamos entrevistar o Shih Tzu, ô Jesus. Entrevista o Shih Tzu aí, pô. Isso aí não é um piquenique. Não, deixa eu entrevistar ele. Primeiro. Ah, Mel, qual é o nome? Valmor. Por quê, Mel? Porque Valmor tá ligado Chagas. No Valmor Chagas. Só podia ser. Ah, é por causa dos pelos brancos. Cabelos brancos. É, homenagem ao Valmor Chagas. Tá feliz, meu? Tá feliz? O Jason não tem a mínima ideia de quem seja Valmor Chagas. Não é da geração do Jason. Não. Valmor Chagas tem 90. Na verdade, é só da geração do KG, o Valmor Chagas. Sim. E a Tônia Carreiro também. O KG que homenageia o Valmor Chagas com o peito. É. Se vocês olharem o corte dele. Vamos tuitar o peito do KG. Aliás, tem outra. Bom, devo deixar assim. Potter. Gol do Figueirense. Exatamente. Olha aqui, ó. Candidato, fala, Everton. Eu quero fazer um aviso pro Potter. Potter, duas vezes tu pegou o Valmor e meio que se passou com ele. E a mamãe, pra ter o conhecimento, trata braba, cachorro, né, como filho. Eu sei. Então tu empurrou o filho dela. Não, eu só larguei no colo do Jason. Jason, não foi bacana. Ela já pegou o Valmor no colo pra dizer assim, ó, fica aqui. Olha aqui, ó, candidatos foram retirados da prova por usarem o Twitter durante o Enem. Os estudantes tiraram fotos das provas e tweetado as provas. Aí não pode, né, galera? É muito burro, né? Cerca de 5 milhões de candidatos fizeram as provas do Enem hoje. Hoje foram as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Eu só atendi ao chamado da natureza hoje. Eu prefiro fazer o Ciências da Natureza que o Enem, então. Tu fez o Enem? Não, fiz o Neném. E nem eu. Filhote de veado ferido nasce em cativeiro na Serra Catarinense. Maravilhoso. É um maravilhoso, um veado maravilhoso. Lá na Serra Catarinense tem muito veado ferido, né? Tem muito veado ferido porque passam carros a alta velocidade. E aí o que acontece? Atropelam os veados. Ah, que aí ficam feridos, né, os pobrezinhos. Exatamente. Há cerca de um mês, um veado fêmea, Zaca. Todo veado é fêmea, não é isso? O veado fêmea foi encontrado caído num buraco. E aí o animal foi levado pra base do Ibama, onde foi constatado que estava prêmio. O veado tava no buraco, foi o isso? O veado tava no buraco. Aí o filhote também é uma fêmea. Nasceu há 7 dias e está saudável. Passa bem o veado. Veado fêmea não tem denominação, né? Qual é o sexo da é fêmea. Sim, né? Viada. Tem boi, vaca, tem periquito, periquita. Sim. Bezerro. Viado não tem, né? Viada. É, viado, fêmea. Viada. Dupla assalta posto de combustível e o carro enguiça durante a fuga. Aí, Almir. Foi dica tua, né, Almir? Exatamente. Foi em Passo Fundo. Segundo a Brigada Militar, os caras roubaram uma caminhonete Hilux pra escapar. Ó. Pô, não é de estragar essa... É, o corta-corrente, né? Os homens levaram R$500 em dinheiro, 15 pacotes de cigarro, mas fumou, hein, Pauzinho? Muito cigarro, né, Magnata? Muito cigarro. 12 latas de cerveja e ainda o celular do pobre do frentista. Que sacanagem. e a temperatura segue em elevação no final de semana. A máxima pode chegar a 35 graus no domingo. Chegou o verão. Coisa boa, né, chegou, gente? Todo mundo de bermuda, de alcinha. Ô, Mel, nossa anfitriã aqui do Pretinho da Casa. Tu prefere o verão ou o inverno, meu? Verão, totalmente. Toda a vida, né? Totalmente verão. Pô, morando nesse condomínio maravilhoso, imagina, aqui na verão, Zona Sul, né? Tem que preferir o verão, né? A dona Miguelinho não dorme aqui? Aqui do lado. Não fala com a boca cheia, pô. Legenda, aqui do lado. É aqui, no programa das seis, nesse especial, a gente pode. Sabe como é que a gente entendeu? Não fala esse nome. Não invoque esta família. Ronaldinho. Ronaldinho. Não. Não, seu vagabundo. Seu mau caráter, tu és colorado. É que pra quem não conhece Porto Alegre... Tu és colorado. Boa, Santana, boa. A gente tá bem em frente aqui à casa noturna da família Cis Moreira, da família do Ronaldinho. E a casa deles que também. É o Planet Music Hall. Não, bem ô, Maurício, eu cuido da segurança ali. Aí é tu, homem? Eu cuido da segurança ali. Peraí. O pessoal reclamou que era meio truculento. Não. Maurício, a Mel quer falar aqui. Tudo tranquilo ali, cara. Fala, Mel. Não, eu só queria dizer que... Não é só a casa noturna, né, Não, meu? É só a casa noturna, isso. Ele aqui mora aqui do lado aí. É isso aí. Ah, olha aí, pessoal. Fica a dica pra vamos geral invadir, aí. Vamos invadir. Atenção geral que tá ouvindo o Pretinho, ó. É bem Marcelo, aqui na frente. Tá na hora, Marcelo! É verdade, amigo! Os destaques do mundo cão agora é verdade, com o Marcelo. É verdade. Com a boca cheia aqui, amigo. Me pegar desprevenido. Você está sempre com a boca cheia, Marcelo. Nosso convidado de hoje, o assador. Verdade. Tudo bom? Qual é o seu nome? Meu nome é César. César! É verdade! Isso! É César! César! Ah, o César tá muito louco, pessoal! Pessoal, o César quer me imitar, vamos lá, vai lá, César! E aí, Almir? Não, ele é o Marcelo! É verdade, é o Almir! Marcelo. É esse aí! É Marcelo que você tá falando? A situação é pior do que eu imaginei! É que o César tá bebendo caipirinha desde o meio-dia! Marcelo! Ele tá injetando caipirinha na veia! Antes de ir pro açougue, ele já é tomou uma caipirinha, entendeu? Eu já fumei bem aqui, vi, pessoal. É verdade. Essa marca de cigarro não vendem lá no Morro Santa Teresa. Ele está falando em inglês, mano. Marcelo, vamos suspender as entrevistas? Ele está falando em inglês e o backside, ele estava contando aqui pra mim, que ele faz um backside, que é uma grande manobra de skate. E airbag também. É verdade. Exatamente. Né? E tem aquela loja, o Betty Back. Eu assisti o programa do Pretinho, por isso que eu vi um homem pelado. Olha onde o assador. Eu tô preocupado com a carne agora. O assador tá visivelmente embriagado, né, Marcelo? Eu comi demais aquela ele carne. Ele tá visivelmente embriagado. O que tem naquela carne, amigo? Não tem nada, pode ficar tranquilo. Tá é bom. Verdade, acho que é molho de ervas, Marcelo. É molho de ervas na carne. Meu Deus. É verdade. Excelente. Vamos a Singapura. É verdade. Em Singapura tem que ficar de pé, né? Esse programa geralmente... É procura ficar longe dele também, meu. Em Singapura, um concurso premia quem comer mais pastéis de camarão. É verdade. Sabe que eu como bastante pastelzinho de camarão, são, né, mano? E o dono da casa também. É verdade. Tava lá na churrasqueira. São 8 minutos para comer quantos pastéis de camarão eles conseguiram. É verdade. Vamos quantos comer. Vai, pause? Quantos vai em 8 minutos? Em 8 minutos dá pra... vários pastelzinhos de camarão, Magnata. E tem a competição feminina também. As mulheres podem participar, viu, Mel? Tu gosta do pastel de camarão, Mel? É verdade. Com certeza. Tanto pastelzinho de camarão, na hora, feitinho na hora. É muito bacana. Gosta de um camarão tanto quanto seu marido? Com certeza. Eu tô até casada, Mel. A gente não te perguntou. Tô só casada. Tu é casada com o assador? Meus parabéns, meu. Tu é casada. Você escolheu muito bem o seu marido. É verdade. E um casal foi preso após ser flagrado. Marcelo, fazendo amor. Uma pergunta: o assador casado com a Mel bêbado é essa hora já? Eu acho que não precisava. Vamos deixar ela sem jeito. É aqui, verdade. Pessoal. Tô com vergonha agora. Por ele ou por ti? Por todos. É sempre assim, meu. Vai tomar uma ruim depois. Ele. É todo dia assim, meu. Vai tomar um carraspanedo depois. Nossa senhora! E um casal foi preso após fazer amor. Aonde, Marcelo? Dentro de um museu. É verdade. Ah, dentro do museu não pode. É verdade. O único que poderia fazer amor dentro do museu é o KG aqui. É verdade. Poderia, né? Aí ele já coloca numa jaula e já mostra como é que era nas antigas, né, KG? Isso aí. É verdade. Antigamente, no museu do Grêmio faz muito isso lá, no museu do Grêmio. Pega o troféu. Cala lá, a boca, KG. Marcelinho. Homem que tentou transformar fezes em ouro foi preso. Não, o famoso, os alquimistas estão chegando, né, Magnata? Os alquimistas estão chegando. O caso ocorreu na Zona Sul de Porto Alegre. É verdade. Opa! Com um conhecido assador. É verdade. Paul Moran, de 30 anos, tentou... Como é o nome dele? Paul Moran. Paul Moran? Paul Moran. Paul Moran. Paul Moran. Tentou transformar as próprias fezes, ou como falam as crianças, o cocô... É verdade. em ouro, é colocando verdade. No aquecedor elétrico da sua casa. Olha, se eu descobrisse isso, eu ficaria rico. Tem muito aquecedor na tua casa, né? Hoje, por exemplo, eu teria 700 gramas de ouro. Acabou provocando incêndio no seu próprio apartamento. E foi preso, pegou 3 meses de prisão, gente. Fica a dica, não ponha cocô no aquecedor. Não ponha cocô. Não queira fazer do seu cocô uma joinha, né? É verdade. É verdade, amigo. Vai, Pikachu! É agora, né, KG? É agora, os flatos do dia! Flatos, não botou a trilha. Básico com KG. 6h48, Robert Pattinson circula com barba grande mal feita em Los Angeles. Opa! Pô, mas cedo, hein, cara? Quem é o Robert Pattinson? É o vampiro, é o vampiro. Quem é, Zaca? É o viadinho de Crepúsculo. Tu acha ele viadinho? É viadinho. Como é que tu sabe, Zaca? É queima rosca. Disso o Zacarias entende, né, Zaca? Ah, entendo muito bem. É uma tendência o gordinho usar óculos escuros em peças fechadas? É. Os dois aqui estão... Os ex-gordinhos também. 8h25, Nicolas Sarkozy visita Carla Bruni e a filha na maternidade. Olha! É bom esse Sarkozy, né, cara? É bossa Carla Bruni, cara. Não, como assim? O cara é presidente, cara. Lembrando que daqui a alguns dias, algumas horas, o filho da Carla Bruni vai amamentar. Não, ela vai amamentar. Ele vai mamar. Ela vai amamentar. Mas ele já passou pela melhor parte da vida dele, eu acho. Pode crer. 10 horas. Cheryl Menezes assume romance com o modelo. Estou namorando. Às 10 horas, em ponto. 10 horas, em ponto. Em ponto ela subiu. Estou namorando. Minha equipe tava lá em cima da Cheryl. Que legal isso, né? Opa. Revelações. 12h11, ex-BBB Diogo comemora aniversário em Salvador. Quem é o Diogo? Gago bizarro. Não fale assim do Diogo, Mel. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não lembro. 14h56, Miguel Falabella almoça com um amigo no Rio. Ai, maravilhoso. Tá o amigo? Namorando. Amigo do Neila, o Miguel Falabella. Tá namorando. Eu não chamo de Miguel Falabella, eu chamo de Falar. O Falar tá te traindo, Neila. Nós não temos mais um caso. Já tiveram. Não falo sobre a minha vida pessoal. 16h23, Isis Valverde vai à praia com o namorado e beija muito. Opa! Tua equipe tava lá, KG. Não tem comentário. Tua equipe tava lá, né, KG? Minha equipe tava lá na praia. Isso é no Rio, né? É no Rio. O tamanho da equipe do KG, cara. Mas é que eu tenho que me puxar, né? Por isso que o KG tem muita dívida, né, cara? Até pagar o salário todo, né? Alguma coisa tem que ser grande, né, meu? E agora, questão de 7 minutos atrás. São 6h29, cara. Ah, então é. 22. Fazer as contas. 22 minutos atrás. Então era 18h07. Olha aí, meu. A gloriosa Solange Gomes. Se excita, se exercita no Rio de Janeiro, galera. Quem é a Solange Gomes? Solange Gomes é aquela mulher que ela ficou famosa por ter um corpo bonito, ela é professora de educação física, vem. Não, aquela é a Frazão. Solange Gomes é uma que não tem professor, tipo a Nana Gouveia. A profissão é tá na praia. Personalidade da mídia. Eu lembrei, é uma que tá na novela das nove. Última. Cabelinho curtinho. É gostosa, é gostosa. Mais alguma coisa, KG? Não, graças nesses Deus últimos Deus 30 minutos, isso. Nada. Ô, Potter, eu vou pedir por licença, enquanto, eu vou não. prestigiar o Lelê, cara. Tá. Que eu acabei não cumprimentando, então eu vou fazer questão que tu participe agora, Lelê. Por favor, é sua vez de participar do programa. Então, cara, eu vou começar mandando abraço. Aí, à vontade. A Melba entregou aqui e pediu pra mim mandar um abraço pro ouvinte Andrei Antoshev, Antoshevs, não é isso? É o grande Antoshev. Está de aniversário hoje. Olha, bom jogador, Andrei. Né? Bom jogador, o Era aí, ó. É bom. Pô, Paulinho jogador. Brito, manda um parabéns pro Andrei aí. Olha, um parabéns para o Andrei. Olha, bom jogador, Andrei Antoshevs, que olha, foi. Uh-huh. Aí um bom atacante aí da dupla Grenal. Atacante, né? Rapaz. É, tá louco, verdade, mano. Então nós vamos falar aqui de frases de caminhão, né, cara? Que sempre é um lance legal. Todo mundo, né? Mulher é como índio, pinta-se quando quer briga. Mulher é como remédio, tem que agitar antes de usar. É verdade. Essa é muito boa. Casei-me com Maria, mas viajo com Mercedes. Em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Deve ser o caso aqui, né? Mel, quem é que manda aqui, Mel? Com certeza, eu, né? Azar! Lá na minha casa é diferente. Lá na minha casa é diferente. Eu que mando, só que a minha mulher que toma todas as decisões. Lá vem ele. Tá ele, ó. Olha aqui, ó. Cara, cada vez que ele vem, o olhinho dele tá menor. Protesto. Na realidade, ela tá certa e a prova disso é que ele tá bêbado nessa hora. Realmente ela manda. E segundo, todo cara que bebe e acha que não, nessa hora tenta um protesto. Sabe o melhor que a gente faz? Não falar o nome dele, cara. Pra não queimar o filme dele. Né? Vamos fingir que é o marido outro. Dela. É o assador, assador. Me chama de Carlos. Não, o grande Carlos. E grande o Carlos microfone que ele assador. Pode falar o sobrenome dele sem querer. Olha aí, ó. Seguindo as frases de para-choque, mulher é como abelha. Ou da mel ou da ferroada. Pó! Dá mel, aqui dá mel. Né? Aqui dá mel. Não, eram proibidas as piadas. Mas vai dar ferroada mais tarde, né? Tá precisando ali, né? Não. Mulher deixa o rico sem dinheiro e o pobre sem vergonha. E a última que ele diz que viu aqui num Fusca velho, não foi num caminhão. E diz assim, ó. É velho, mas tá pago. Não ria. Tua mulher pode estar aqui dentro. Dentro do Fuca, rapaz. Nos mandou aqui o Reinaldo Soares Cap. E ele pede pra mandar um... Pode ficar. Pro pai dele que está passando uns dias na casa dele. Tá com o velho na baia. Sim. É isso aí. Deve estar doente. O cara do Fuca deve ter botado também. A tua mulher anda nesse Fuca também. É legal aqueles carros muito velhos que tem um adesivo dizendo assim... É velho, mas tá pago. Tá quitado. Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. Eu vi hoje um carro não muito novo com adesivo escrito, foi Deus que me deu. Eu pensei que pandurismo de Deus, né? Deu só isso. Podia ter dado uma coisinha melhor, né? Eu também vou embalar uma frase aqui. Embala, por aí, embala. Eu concordo em gênero, número e grau com essa frase enviada por Josué. E que pede um fiadapu pro João. Fiadapu! Pro Juan e pro Felipe. De mulher gostosa, o mundo tá cheio. Mulher que presta é o que tá faltando. Baita frase! É tetra! Mel não gostou, fez cara feia. Não concordo com absolutamente nada disso. Mel, mas... Nada do programa. Odeio o pretinho. Vai jogar odeio o pretinho, gosto do sala de redação. As mulheres estão aí, as mulheres são... boas, com caráter, os homens aqui não prestam. Mulher boa! Vamos fazer uma enquete aqui com a mulherada. Qual de vocês aqui tem caráter? Gente boa, levanta a mão. Teve uma que não levantou a mão aqui, uma mau caráter. O bom caráter se presume. Não precisa levantar a mão. Fala mais, essa é maravilhosa. Essa aqui é maravilhosa. 300 gramas de presume. Quem é presume? Ela disse o seguinte: não preciso ficar abanando como se fosse uma idiota, como vocês, mulheres idiotas que não têm caráter. Mas é legal. Quem abanou não tem caráter. Foi o que ela me disse. Mas é legal uma mulher mau caráter que reconhece que é mau caráter, né? Porque aí o cara não entra em roubada. Isso aí. A gente já vai assim: reconhecer eu sou mau caráter, eu sou safado, eu sou sem vergonha. Eu acho que reconheceu. É isso aí, velho. Quem reconhece o mau caráter é um bom caráter, né, cara? Começa por aí. Tá bom. Estamos ao vivo aqui na casa da Mel Mousse. Esse é o ouvinte que participou da promoção. Eu quero o pretinho na minha casa. Tá na hora dos classificados do pretinho. Já? São 25 para 7. Major! Alô, filho. Atenção. É clá, clá. Classificados do pretinho. Duas ofertas que chegaram aqui pra gente. Preciso da ajuda de vocês. Possuímos uma grande farmácia em Cachoeirinha e esta é administrada e gerenciada pela minha mãe. Oh. Acontece que a minha mãe já não tá com a saúde 100% e a gente precisa vender a farmácia que tá conosco há 20 anos. É uma farmácia com 120 metros quadrados, localizada em local movimentado, aluguel baixo e um bairro de grande expansão, além de um ótimo estoque. E aí o seguinte, para entrar em contato estoque, é pelo blog farmaciacachoeirinha.blogspot.com. Bom lugar pra fazer festa. Farmaciacachoeirinha.blogspot.com. Ô Maurício, se a segunda oferta do Classificados, a Mel vai fazer ao vivo aqui, que ela tá vendendo o carro dela. Então, vamos ouvir. Isso, galera, tô vendendo um Fox 2007 completinho por uma barbada, 24 mil. Qualquer coisa, entrar em contato com a... Qual ano? Com a Rádio Atlântida que eu passo meu e-mail. Qual é que é o ano? Qual é o ano, o Almir tá perguntando. 2007, Almir. 24 conto? 24 conto. Aqueles furos completinho ali... Completinho 30 mil quilômetros. E os furos é de bala ou foi de amassado mesmo? Quem foi? Foi mosquito, larva? Não, não, tá tudo dominado com tudo carro. Tudo dominado, tá... mas é carro de perfeito. Mulher. Carro de mulher. De mulher, 30 mil quilômetros. Máximo 3 acidentes. Se é carro de mulher... Não, só... não teve nenhum. Só deu perda total 3 vezes. Tá, então quem... Nunca quem trocou óleo, nem filtro. Quem tiver interessado, entra em contato com o Pretinho Bar. Manda um e-mail lá pro Maurício que o Maurício repassa pra Mel. É isso? Muito bom. Beleza, isso aí. Muito obrigado, querido. E aí, Almir? Querido, eu tô com um projeto muito bacana, muito maneiro, que é o Almir que tem Husband and Assetors. É o Almir, é o marido, né? É o marido, pra você que tá, de repente, solitário. Aluga o marido. Tu tá alugando o marido, é isso? Exatamente. Rent a family. Rent a family. Exatamente. Você que quer um marido... Que fique sóbrio o dia todo, que faça o churrasco da galera, que receba e que dê entrevistas em rádio de forma clara. Tranquila. Tranquila. Que fale coisas permitidas por exatamente, horário. Mensagens, Mr. P, style. Esse é o garoto. Esse aqui é o nosso garoto. É só entrar em contato. meu@vendofox.acompanhamaridoassador. Olha o fogo, galera. www. Ele vai derrubar a carne no chão, cara. /divórcio.com.br. Almir que tem, tá fazendo divórcio também agora. É, também. Show de bola. Vai sair um daqui a pouquinho. Gol do Grêmio. Aproveitando o gol do Grêmio, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta aqui da casa da Mel Múcia, ouvinte, que está recebendo o Pretinho na sua casa com esse auditório maravilhoso. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são quase 15 para 7 e o Pretinho Básico já tá de volta ao vivo da casa do seu ouvinte. É um programa muito alegre esse. A gente tá ao vivo aqui da Zona Sul de Porto Alegre, da casa da Mel Mussi. A Mel participou da promoção Eu Quero o Pretinho na Sua Casa e está recebendo a gente. Muito bacana. Nessa tarde de sábado. Muito bacana. A gente é muito fã do programa. Que legal. Estamos muito felizes em recebê-lo. Se você perdeu o primeiro bloco, saiba que a Mel já escreveu o seu marido no concurso Marido do Ano e ele tá disparado na frente. É o Smigol. Mais uma vez, o Big nos traz na casa do seu ouvinte, do ouvinte do Pretinho, o menor preço comprovado. Posso mandar um recado? Por favor, Mel. Obrigada. Seguinte, dia 12 de novembro. Tem que ouvir. Dia 12 de novembro vai rolar em Canguçu a Confraria dos Amigos que cresceram juntos. Fala aí só um pouquinho. Isso aí, por favor, Paulo, me ajuda. Eu tô convidado pra essa galera aí. Obviamente, estás convidado desde já. É isso aí, lá em Canguçu. Aonde vai ser, Mel? Dia 12 de novembro. 12 de novembro. É, vai ser o aniversário do Fernando Barros, né? Fernando Barros. Grande magnata. Todo mundo em Canguçu. Tá lá. Todo mundo lá dia 12. O que menor isso, preço meu? Comprovado pelo Datafolha é o presente de aniversário do Big pra você. Foram pesquisados 300 produtos idênticos e com o mesmo código de barras de grandes marcas entre açúcar, leite, farinha e sabão em pó. Os produtos que a gente mais compra, 3 capitais foram selecionadas: Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Em 5 dias de pesquisa independente, sem o conhecimento de nenhuma rede participante, o que garante total transparência. Sabe qual foi o resultado? É mesmo comprovado que o Big tem o menor preço em 89% das lojas pesquisadas. Olha a campainha. Isso mesmo. O Big tem mesmo o menor preço nos produtos que a gente precisa comprar sempre. Passe no Big para participar dessa festa e ainda conferir que o menor preço não é propaganda, é pesquisa. Big é menor preço, doutor Alceu. Bom esse Big. Exatamente, é, doutor Maurício. Tá na hora do bola nas costas, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o brasileirão tá rolando, doutor Peter. Não é o doutor Peter. Não é o doutor Peter? Não, não, não. Quem é o doutor Maurício? Doutor Maurício! Mas que beleza! Confundi os dois, doutor Peter. Mas eles são parecidos. Tá bom, doutor Alceu, vou lhe desculpar hoje. Doutor Maurício, dá um abraço aqui então, doutor Maurício. Nesse momento, monólogo de Maurício Maurício. Na Série B, o Cristiano enfiou 5-2 no Icaba. Em casa. É, a senhora gosta de futebol, doutora Mel? Gosto muito, torço bastante. Qual bons é jogos, time? Vou pro estádio, sou gremista, claro. Todos nascem gremistas. Todo mundo nasce depois gremista. Evoluem, depois evoluem, né? Depois eles passam mal e viram colorados. Exatamente, o Grêmio. Exatamente, o Grêmio tá empatando agora em 1-1 com o América Mineiro. Gol do Guerreiro. Imortal André Lima. André Lima, Como é que foi o gol aí, ô Debarga? Olha só, tocou pro Mário Fernandes de direita, Simon. Cruzamento, André Lima. É a rede. O Avaí tá ganhando do Botafogo 2-1. Ô, meu querido, eu tô te dizendo. Eu falo pra torcida, pode ficar tranquila. Essa torcida aí tá muito estressadinha. Vai ser campeão, Avaí. O Avaí esse ano vai ser campeão brasileiro. Queres que eu mande um abraço, né? Não aguentas mais que eu fique aqui falando e sem mandar um abraço. Toda hora que o Almir fala, ela aponta pra mim e fala: um abraço, pessoal do Costão Santinho, não te esquece. Eles estão ouvindo. Esses caras aqui devem ser tipo o fiador dela aqui, né? Pelo amor de Deus, deve estar devendo dinheiro ou então ela tá devendo pra eles, ó. Costão Santinho, Fabiano de Bagé, nos mandou a carne. Ah! Tá explicado, mandou a carne pro churrasco, pro Amado. Amado? Não entendi. Caiu uma carne ali, ó, no caminho ali, ó. Olha aí o fogo, galera! O Almir, o Figueirense tá ganhando também, Almir! Olha aí! Isso daí é passageiro. Tá 1-0 pro Figueirense pra cima do Palmeiras! Como é que foi o gol do Figueirense, Brito? Gol! Feito! O Figueirense chega lá! Olha, bom time do Figueirense. Onde é que tá passando o jogo, Brito? RBS TV Globo! Na Colômbia, o Milionário está empatando com o Deportivo Pereira. Não, doutor Alceu, tem que falar na que... Na França, o doutor Alceu, doutor Alceu. Tá empatando com o Toulouse, doutor Alceu. E o Bem Pica, tá ganhando do Beira Mar em Portugal. Tem que falar que o Fluminense está perdendo pro Atlético Mineiro, também é um resultado bom pro Inter. Aliás, dois resultados bons pro Inter. O Botafogo tá perdendo pro então não precisava ter falado, né? Não, claro que sim. Não. E não. O Palmeiras perdendo também. Botafogo perdendo. Mas é. Caso Botafogo o Inter ganhe, o Fluminense perdendo. A vitória do Inter amanhã embola completamente. Essa imparcialidade do KG me deixa nervoso, gente. Ah, pronto. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo aqui na casa da Mel Mousse, Zona Sul de Porto Alegre, pra provar que o Pretinho Básico é o programa da família, né? Brasileira. A gente tá na casa do ouvinte e o Potter tem uma rica de uma criatura no seu colo. Sabe o que aconteceu, cara? Uma história muito bonitinha. Eu tenho eu tive uma infância no Alegrete, né? E uma das minhas amigas se chama Bianca Garrido Dias. Eu não vi ela há muito tempo. E eu fui descobrir agora, nesse exato momento, que a Bianca é vizinha da Mel, de condomínio. Olha. E a Bianca tem uma filhinha chamada Luísa, que tem 3 anos e meio que eu não conhecia. E graças ao Pretinho, na casa do ouvinte, eu fui conhecer a Luísa. É a Luísa que tá contigo aqui. Dá um oi, pede dá um oi, Luísa. Dá um oi. Dá um oi. Gente, e é filha do Potter! Achamos mais uma filha do Potter! Que barato! Não, o pai é o Júnior. E eu fui na casa deles ali, tem um monte de carro na frente com o som ligado no Pretinho Básico, não escutando lá. Eu tenho que ele luta jiu-jitsu. Júnior, fazia 3 anos que o Potter não via aí a amiga dela. Então, pô... Eu preciso mandar um abraço pro Jarbas, sabe bem quem é o Jarbas. É o porteiro aqui do condomínio. da Mel pediu um abraço pra gente. Sabia que o Jarbas concorreu também na promoção Pretinho na casa do ouvinte? E aí tu ganhou, foi pra ele. Então deu quase, né, Jarbas? Não deu na tua casa, mas deu na casa de onde tu trabalha. É que a frase do Jarbas foi muito ruim. Foi, né, Jesus? A Bianca tá aqui, que o Potter citou. Deixa a Bianca mandar um beijo pro marido que tá ali ouvindo. Oi, amor, um beijo. Aí responde, amor. Beijo, Potter. Beijão, Bianca. Pelo amor de Deus, quem é que tá aí? Que barba, sou eu. Zacaria. Eu tinha aqui uma charadinha. Vamos ver, Zacá. Charadinhas novas que eu nunca usei quase. Ai, meu, que medo. Que medo. Sem ter passado pela produção, Zacá. Por que o Wolverine, ele sempre se mantém ocupado? Ai. Pra não ficar roendo unha. Não, é pra não ficar coçando o saco em casa. A resposta do Pedro estava melhor. Boa. Qual a diferença do vinagre pro Viagra? Ai, tem um pouco. O N. Viagra põe na cunhada. O vinagre é pra verdura. E o Viagra pra verdura. Eu não precisava. Olha pra Luísa. Ela olha tá pra ela. Tá ouvido agora olha aqui. Pra ela e faz os ouvidos. Ela tá com os ouvidos tapados. Que maneiro, cara. É, olha, tem mais uma. É muito barulho. Por que o doce de leite não sai de casa? Tem. Que é caseiro? Acabou. O que mais? Tu tava muito bem na matéria que foi ao ar hoje no Patrola pro Rio Grande do Sul. Foi bem. Tava muito bem. Se você se empolgou com a apresentação do Pretinho Básico, faça contato. Você é empresário. Pretinho Básico, @atlanta.com.br. Para perto de você. Leve o Pretinho Básico para a sua empresa. E o vídeo vai estar na internet em breve, né? No Clique RBS. Já tá lá pra você assistir a matéria. Logo no blog do Pretinho. Não é bem stand-up, é o teatro do Pretinho Básico. É o espetáculo. Foi muito legal. Os bichinhos vão. E hoje é 8:30 da manhã. O Pretinho Básico também foi ao ar no Anonymous Gourmet. Ué! Tava bom, Anônimo? Tava uma merda! Como é que tá o churrasco do parceiro aí, Anônimo? É o churrasco. Receita pra ele, meu. Churrasqueiro bêbado. Tá na receita. O churrasqueiro ali, ele tá pirador, tá louco. Essa carne dele tem churrasco. É a carne do tio Abi ali. É o alambico. É o alambico. É o entrecô na cerveja, né, o Anônimo? Não, esse é diferente. É o quase entregou. É a diferença. Ô Magnata, deixa eu mandar um abraço aqui, Magnata. Por favor, quero mandar um abraço pra grande banda de reggae Macaco Velho, lá do Cassino. Galera do Macaco Velho. Pro Marcel Munce, que é um grande magnata. Um abre teu olho aí pra toda essa galera que tá curtindo aí o Pretinho. Foi um abraço também pra filha do Gabriel, que tá aqui com a gente, o gremista aqui, que tá empatando 1-1 com o Lanterna no campeonato. A filha dele se chama Luísa. Vitória. Em homenagem ao Grêmio. Vitória é sempre uma criança que foi achada no lixo, né? Já viu isso, cara? Não, com todo respeito. Que isso, cara? É incrível. Vocês nunca viram? Rafinha Bastos. Toda criança achada no lixo, os caras sempre dão o nome de Vitória. Não foi bom, Pianger. Do Vitória, porque no dia funcionou, foi uma vitória minha. É difícil, então? É difícil? É difícil. Se não funcionasse, ia se chamar o quê? Ricardo! Derrota! Nós vamos ter que começar a deixar uma vinheta programada sempre ali de ladinho no Pretinho, dizendo: pelo amor de Deus! É, né? O Pianges Biasco, o Pianges Bastos aqui tá demais. Ô, Potter, aí, meu! Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Ações Umbu! Seu animalzinho merece um bulldog e um buquete! E aí uma loira igualzinha a Mel entrou numa competição de natação modalidade peito. Peito. Olha! E aí eram três competidoras, uma ruiva, uma morena e a loira se atiraram na piscina. E aí foram lá, né? A morena chegou em primeiro, a ruiva em segundo. E aí depois de um certo tempo chegou a loira, completamente exausta, e foram entrevistar ela, né? O que que houve, loira? Eu não quero fazer fofoca, mas eu acho que aquelas duas usaram os braços. Mel dela. Muito bom. Ai, ai, ai, ai, ai, Dedé. Mr. P, nos salva, Mr. P. Não, falando em peito, perguntaram pro Cristiano Manualdo se ele gostava de mulheres que tinham Cristiano muito Manualdo? Peito. Cristiano Manualdo? Não, mas é rápido. Ah, mas isso tem que ter trilha. É, tem que ter, se tem é o que Cristiano ter trilha. Manualdo, tem que ter trilha. Alô, alô. Só um pouquinho. Só às vezes. Ei. Ó, oh, viu? Eu te... Aí que eu não. Cadê a trilha? É o Mr. P. Cadê a trilha? É o Mr. P. É o Mr. P. Só vou fazer uma pergunta aqui pra galera. É mais legal no rádio? Não, né? É essa trilha. No rádio é mais legal. Essa trilha. Aí não fica. Aê! Agora vai. Agora eu posso continuar. Tudo isso pra isso. Perguntaram pro Cristiano Manualdo. Escuta, tu gosta de mulheres com muito peitos? E ele respondeu: ora, pois não é necessário, bastam dois. O pessoal gostou. Foi bom. Gostou, Semar? Eu gostei. Foi bom. Como é que é esse condomínio aqui? Muito material pra fazer esse condomínio aqui? Condomínio fechado. Essa viga aqui em cima, Semar, qual é o... 32.7. Peraí, ó. O Semar tava bebendo com churrasqueiro ali, né? Nesse calorão é ruim trabalhar na obra? É muito complicado, né? Essa parede aí, ó, cheia de coisa atrás, chique, que é isso aí? É textura, meu. É relevo 22. Mas esse é trabalhado, 22. Né? Trabalhado com uma boleta. E a madeira da escada? Madeira, deixa eu ver aqui. 12. E aqui do lado da casa do Ronaldinho Gaúcho, tu construiu um? Hã? Ali é tudo madeira 71. Muito bom, você lá. E aí, Jesus? Muito bom. O pessoal gostou, hein? Matou. Fala, Jesus. Cantadinha. Tem alguma menina solteira aqui? Solteira? Bah, não tem. Tem solteira. Tem ali, ó. Por favor, vem cá. Quer fazer a cantadinha? Vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. Tu que tem que ir atrás da menina, Jesus. Calma, meu. Relaxa, logo. O Geis é meio tímido. Ah, vocês não ouviram a vinheta de uma delas ali, né? Ela disse, eu ouvi, talvez ninguém tenha escutado. Ela olhou pro Geis e disse, mas mulher casada também gosta de ouvir uma cantar. Oh! Quem falou, Pi? Aí do teu lado. Essa daqui é pintadinha. Pintadinha, cadê teu marido? Fotógrafa. Tá aqui. Não. É o Índio tá. Chiquinha. E cadê o cara que faz amor contigo? Tá aí também, tá lá atrás. Faz uma cantada, Léo. Deixa ela receber uma cantada do Jason. Pode ser, porque pelo que ela falou, né? Ela tá querendo. Acho que ele também querendo. Vai na casada, Jason. Acabou, vai na casada hoje. Vamos na casada, tá? Variar o cardápio, né, gente? Vamos lá, tem uma coisa diferente, tá? Você é uma solteira, vamos uma casadinha, sabe? Chegar na casadinha muito, muito gatíssima, sabe? Eu vou chegar dando um chute na canela dela. Sentiu o chute? Senti. Pronto, agora que eu já estraguei a nossa amizade, sabe? Fica comigo. Claro. Horrível. Tá, hoje é Mais uma solteira. Nesse solteira. Momento, ela voltou pro marido, velho. Pede o nome dela, gente. Voltou pro chat. Gatíssima, seu nomezinho. Hã? Teu nome? Nomezinho. Duda, Eduardo. Eu conheço um cara também, meu amigo. Gatíssima, as Dudas, salada. Me chama de sorvetinho, salada. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, ai, ai. Me lambe as minhas bolas. Que meu Deus, tio! Ô, Geiso! Tu já pode sair, gente. Já vai mais cedo pra casa, gente. Uma vietinha aquela, né? Fora, levou ou não levou nesse calor? Foi bom, a vinheta. Geiso! Tá calor, tá calor. Outra! Olha aqui, ó. Não, chega. É impossível piorar. Agora. Gatíssimas! Duda, até que tu dá pro gasto, tá ligado? Prazer gasto. Tá, ô Jesus, não te aguento mais. Deu. Agora aquele momento muito feliz do Pretinho na Casa do Ouvinte, que a gente dá o checão do Big pra nosso ouvinte. Checão. Necessário. Alô. Nesse exato momento, a Mel acaba de receber um checão de R$200 em compras. Em qualquer loja, Big. É aquele momento feliz que a gente... Checão. E a gente fala que é um checão porque é um cheque bem grande, entendeu? Você pode acompanhar nas fotos. É um checão. Ó o checão, galera. Na verdade, é um cartão presente do Big que a Mel recebeu por ter recebido o pretinho aqui na sua casa. É cartão. O cara só não pode ser gago, né? Pra falar checão. Ô, Mel, e aí, como é que foi o pretinho na sua casa? Ai, adorei. Muito obrigada por terem vindo. Foi muito bacana. Como eu falei antes, vários amigos hoje se reuniram no interior do estado, fora do estado, pra escutar o pretinho. Um beijo a todos vocês. Estou morrendo de saudade. Em breve nos veremos. Essa é a Mel Mussi. É uma ameaça, meu. A ouvinte que recebeu o pretinho básico na sua casa nesse mês. Fala. E é um ensinamento, né, cara? É um ensinamento que não importa como você seja, homem. Você sempre vai achar uma mulher que vai te receber. Não importa, não importa. Pode... É. A última palavra do marido da Mel. Fala, meu jovem. Amor, eu te amo. Ganhou, ganhou. Eu acho que é pra gente encerrar esse pretinho em grande estilo. Vamos ouvir a voz da sabedoria do Pretinho Básico. Boa noite. Cid Moreira. Ô, Cidão. Vamos falar. A trilha para o som já está aí. Já tá. Me dê mais volume. Olha a bermudinha do Cid. Eu estou tinindo, tinindo. Ô, Cid. Vai fazer o que hoje, sábado, Cidão? Eu marquei um esquema com Alcemira. Meu Deus. Alcemira. Maurício, você já está com essas rodelas embaixo dos braços? E essa bita de quê, meu? De ver? A calabresinha saída aqui. Caga a dona Rose. Vamos para os Salmos, neste sábado à noite. Cale a boca, guri de merda. Foi mal, seu cabeçudo. Ouça o que eu digo a partir de agora. O Salmo diz assim, em homenagem ao casal Mel e o churrasqueiro. Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Quero o meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado. Eu vou, então venha. Eu sei que amar a pé, amor, é lenha. É lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. Se eu beber alguma, amor, me guia. Muito obrigado a você que participou da promoção. Velho, valeu, Cid. Obrigado, que Cidão. Venha. Acabou, Cid. Pois eu sei que amar é Vem aí amor. O qual é agora, Cid, com o Marcos Pianges, doutor Jairo Bauer. Maravilhoso. Esse programa é maravilhoso. Programa, né? Maravilhoso. Programa pra você. Convide Adoro, seu pai Jair, e sua mãe pra ouvir agora o qual é, logo após os comerciais. O Pretinho Básico tá de volta na segunda-feira, 1 da tarde ao vivo. Muito obrigado a você que participou da promoção Pretinho Básico na minha casa. Mel, muito obrigado. Boa noite. Beijo, obrigada. Aê!